Azul Alpha X-Ray Papá. Azul Alpha X-Ray Papá. Boa noite, prossiga. De reboque. É, pátio principal para o pátio 3, posição 4, Lima. Sustento. Telema 3, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 129. Tente livre pouso, Telema 3 no 3. Tente o azul alfa, é de ser papá, devido ao tráfego já na final, aguarda para início. Ok, não aguardo. No solo aos 2,6 direita, 1, 2, 1, 1 no solo. 2, 1, 1, Sinai 3, 1, 3. O Salvador, Sinai 3, 1, 3, se liberando na 6, 4. O Sinai 3, 1, 3, boa noite, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 4, pátio 1. Alfa, Juliette, portão 4, pátio 1, Sinai 3, 1, 3. O Alfa de Sai Papá, a Bianca partindo no 4, coordenando com a equipe de som, reporta para ingresso no pátio 3. Ok, papá, agradecido. Este será informado em freiro, no 3 no 3. Salvador, boa noite, Azul 2707, as duas milissérias visual. Azul 2707, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 60 graus, no 3 nós. Repouso 2707. É solo Azul Alfa X-Ray Papá, aguardando aqui para ingressar ao pátio 3. Azul Alfa X-Ray Papá, autorizado o ingresso no pátio 3, reporta no término. Ok, Papá. Pelo vento pro azul 2707. 160 graus no 0 norte. 0 com 10, obrigado. Leve o pouso. Azul 2707 no solo, lote 36, direita, 121 no 1 no solo. 121 no 1, boa, azul 2707. Azul 2770, Paixão 07, boa noite, autorizado táxi via Alfa, mantenha antes da táxi Equilo. Alfa, mantenha antes da Equilo, qual que é a posição? Revista 3 Romeu. 3 Romeu. Azul 2707. Azul 2707, atente ao companhia, parqueando no pátio 3. Após ingresso aquilo, posição prevista 3 Romeu. Aquilo 3 Romeu, azul 2707. Solo Azul Alfa SA Papá, finalizando o reboque, muito agradecido aí, um bom serviço. Gente, Azul Alfa SA Papá, fica com esse livro, boa noite. Boa noite, Oceano M3, 320 da Gulf, autorização de tráfego para Guarulhos, pronto para cover. Oceano M3, 3, boa noite, informação Gulf, autorizando Guarulhos, VPZ 1-0, após Tabaté, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5013, controle 119.8. Sente autorizado Guarulhos via Pesulo no zero, em seguida Taubaté no nível 360, decolando ao no zero com curva à direita, após saída da Eureda Motiva. 5013 é o transponder, 119.8, controle, Oxenem 3.13. Oxenem 3.13, cotejamento correto, reporte para o Puxa Beca, acionamento. Chama para push e acionamento para na 04, via 3.13. Salvador, muito boa noite, o Xené 624, estabilizado no ILS X-Ray, capoeira 1-0. Xené 624, autorizado pouso no 0, vento no 50 graus, 9 nós. Xené pouso, capoeira 1-0, Xené 624. Gol 1170, estabilizado X-Ray 1-0. Gol 1170, aguarde que está livre. Gente, aguarda, gol 1170. Xené 6224, no solo ao 53, libere próxima à direita, solo 1211. Aí, Wagner, na frente, chegou no solo 211, Xené 1170, autorizado pouso no 0, vento no 60 graus e no 3 nós. Livre pouso, pista no 0, no 1170. Paulo, Salvador, muito boa noite. Oxenia 6224, já ligou? Oxenia 6224, boa noite. Autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 3, bate 1. Juliette, para o 03. Oxenia 1170 no solo 55, direita 121 no solo. Direita 211, na boa, 1 no 70. Gol 970, livrou a direita na porta. 1970, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 10, pátio 1. Alfa Juliette para 10, gol 970. Boa noite, 3305 para 4. 3305, boa noite, informação em curso Golf. Autorizado Recife, conforme rota, nível 330. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, transição Caju, aciona 5017, controle 1198. 330 autorizado, decola da 10 na Puca, transição Caju, 5017, transponde a 98 ao controle 3305. 3305, atendimento correto no portão 5, reporte para o pushback acionamento. tiver cancionamento, o Chanel 6313 está no gate 4. O Chanel 6313, portão 4 autorizado, se tiver cancionamento, reporte táxi. Chama lá. O 3305 está pronto, pode fazer junto com o Chanel. O 305, no 5 não interfere, autorizado, reporte táxi. Passará. Eu vou 1970. 1970, reporte passando externo. Reportará 1970. Qual é o 1170? Dá um reforço com o infraero pra alguém aparecer aqui pra balizar a gente pro 10, por favor. Considere 1170. Passou externo, baixar travado, 970. Pesado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 1, 2 nós. Bem pouso, gol 970. Taxa Chanel 6313, 127, 5 horas e 630, alternado Galeão. Oxalé 6303, autorizado táxi de Índia, que é o ponto de espera, no ponto de espera, Xeme Torre 118, decimal 95, ajuste na 021 no bom voo. Índia, ponto de espera, 1895, graças, boa noite. Para o Tarsa 3305, está com 119, 5 horas, alterna São Gonçalo do Amarante. São 3305, autorizado táxi, via Pátio 1, na retaguarda do Airbus, via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, Xeme Torre 118, decimal 95, ajuste na 021, no bom voo. Pega Avianca 18, 15 a torre, tá? 3305. 1895. Salvador, muito boa noite. Eu sou a 3178, passando Simbra, Campa Vista, trem embaixo chegado. Deixa agora de pista livre, então 3178. 78, ó. 970, no salo ao 06, direita ao 1211, no salo. Direita, 211, gol 1970. Autorizado pouso, pistão no zero, vento no 60 graus no 0 nós. Pouso, pistão no zero, tá na 3178. Paulo Salvador, gol 1970, livrou, boa noite. 1970, boa noite. Autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 2, parte 1. Alfa, Juliette, portão 2, obrigado. Salvador, boa noite, é o Romeu Golf. Em aproximação agora de pista livre, Papá Romeu Golf. Romeu Golf, sua licença modificada presente e uma base pela direita para 17, isso. 7, plano IFR cancelado agora ao 08, prossegue base pela direita, reporte final, pista 17. Papá Romeu Golf. Trabalhar final da 17, Romeu Golf, está embaixo da roda. Xeré 6313, a linha e mantém pistão no zero. A linha mantém no 0,6313. 178 no solo ao 09, direita, 121 no 1 no solo. Direita, 21 no 1. Fala, TAN 3178, boa noite. TAN 3178, boa noite. Autorizado táxi Alfa e Juliette, portão 9, parte 1. Alfa e Juliette, portão 9, parte 1. Lagoa, já 3305 está pronto. Quanto espera? Não, 3305, a Lima tem pistão no zero. Lima tem, ano zero, 3305. O 7 embaixo travado, Romeu Golf. Alfa Romeu, Romeu Golf, autorizado pouso, pista 107, vento 160 graus, 109. Desde o pouso no 7, Romeu Golf. Canem 3-3, decolou 1-1, controle em 1-198, bom voo. 98 graus, boa noite. Autorizado decolagem no zero, vento no segundo, 60 graus, 109. Iniciando Papão, o meu Golf, no solo de 1-3, com a frio básico? Tá, era certo. Tente, frequência deve estacionar, boa noite. Graças, boa noite. Tanto 3605, decolou 1-3, 1-198, controle, bom voo. Boa noite, boa noite.